estou recebendo aqui no estúdio, pela primeira vez, inclusive, o vereador João Sabino dos Santos, ele que é vereador pelo Patriota aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, vereador. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui, até porque, né, vale a gente registrar isso aqui, você acabou sendo o último vereador a entrar na atual legislatura. Há quanto tempo está no cargo ali na Câmara? Então, a gente entrou dia 3 de abril, né, 4 meses e meio por aí. E numa gestão de suplência, né? Por aconteceu aqueles casos que a imprensa toda de Foz do Iguaçu sabe já que aconteceu. E estamos trabalhando, fazendo um trabalho. Primeiro, quero cumprimentar a toda a minha Três Lagoas, os empresários, as famílias, e agradecer pela oportunidade que estão me dando nesse momento, né? De expor aquilo que a gente sempre tem trabalhado e estamos fazendo um trabalho puro, limpo na Câmara de Vereadores. E o motivo da minha chegada foi assim, para mim foi surpresa, né? Porque a minha quantidade de votos foi 451 votos. Mas são votos puros, limpos, votos trabalhados, votos sem promessa, votos que não enganei ninguém com promessas para troca de votos. E até mesmo com... Né? Graças a Deus estamos fazendo um trabalho puro, um trabalho limpo na Câmara de Vereadores. Nós estamos com um trabalho transparente, um trabalho em conjunto, em benefício da população de Foz do Iguaçu. E porque quando se faz um trabalho transparente e puro, se faz um trabalho coletivo, não faz para pessoas independentes, né? Faz para todos. Então, eu estou contente no trabalho, para a união dos nossos vereadores. São as pessoas que estão trabalhando para o bem da população e bem do povo também. E é um momento até delicado, né, na política brasileira como um todo, né, em que ocupantes de cargos públicos muitas vezes aí são alvo de descrédito, né, a gente vê pelas redes sociais sempre muitas críticas também, aliás, poucos elogios e muitas críticas a gente observa aí a trabalho de vereadores, deputados, claro, alguns parlamentares realmente dão motivo, né, essa aqui é a verdade até com relação à sua conduta no cotidiano. Como é que foi essa chegada à Câmara Municipal ali? Porque até você disse, foi uma surpresa pelo fato de ter 451 votos, né, estar ali, acho que era o quarto suplente, né, se não me engano. Sim, eu sou o quarto suplente. Na coligação. Como é que foi até esse processo de adaptação ali ao trabalho na Câmara Municipal? Eu fui muito bem recebido na Câmara de Vereadores, né, até mesmo pelo presidente da Câmara, pelo prefeito de Foz do Iguaçu também, né, abriu as portas para mim e falou, vereador, me chamou dois dias antes da posse, me chamou, me convidou para participar da reunião com ele. Me deu os parabéns, né, porque merece parabéns mesmo a gente chegar assim... E foi recebido por ele e pelo presidente da Câmara, Rogério Quadro, né? Foi muito bem recebido, apresentou todos os trabalhos da Câmara do Vereador, 3 dias antes da minha posse. Então já a gente entrou com essa força, esse apoio, porque quando você chega num cargo como eu cheguei, almejava muito esse cargo, desde 2012, entendeu? E chegou na minha mão, preparação de Deus, que eu falo que é Deus que preparou, né? Então a gente está pelas bênçãos de Deus. Então e o apoio que a gente recebeu do Poder Legislativo e do Poder Executivo, é muito bom. Então você trabalha, você já entra com os pés firmes. Graças a Deus é o que eu estou sentindo. E o nosso trabalho em conjunto, trabalhando com o meu bairro em Três Lagoas, muitas coisas acontecendo. E a gente vai indo e a esperança é que a gente vai fazer mais coisa e com o povo, e a ajuda e a força da população também, que ampara muito a gente nesse trabalho. E vamos falar um pouquinho sobre o trabalho ali na Câmara Municipal, porque a gente acompanha aqui que, inclusive, foi apresentado, né, um requerimento da sua autoria solicitando ao Poder Executivo, à Prefeitura de Foz do Iguaçu, informações sobre os hospitais públicos e privados aqui na cidade que façam, né, cirurgias ortopédicas através do SUS. O que é que acontece? É uma fila muito grande para essa área específica? Sim, a fila, a gente não se nota a fila grande, se nota a cobrança do povo, né? Porque é interessante, a gente já tem pesquisado e a gente sabe. Você, quando não é vereador, você não é cobrado em nada. Mas quando você assume um cargo nesse tamanho aí, para mim é um tamanho, um cargo... Porque o vereador é o seguinte, o vereador é o testa de ferro da população, entendeu? Nós deparamos com todas as situações. Quando você passa para assumir um cargo assim, você tem que ser médico... Você tem que ser policial, você tem que ser enfermeiro, então tudo vem a procurar de você. A minha rua, porque a rua foi asfaltada, nós temos agora uma sessão, uma crescente asfalto no nosso bairro ali, o prefeito está trabalhando muito, Foz do Iguaçu, até elogiei muito o Chico Brasileiro, está trabalhando bastante mesmo, ele veio para somar. Então, muitos falam, mas lá na minha rua não passou asfalto, por que, vereador? Vai chegar a tua rua também. Então, essas cobranças. E essa cobrança desse requerimento que eu estou fazendo é justamente por isso aí mesmo. porque a pessoa tem abordado e tem reclamado, que não, até mesmo alguém tem saído até outros municípios fora para procurar esse tipo de atendimento. Então eu fiz requerimento visando informação, pedindo informação, ou até mesmo credenciamento de um hospital que faça esse trabalho aí, para Foz do Iguaçu. E a gente acompanha que, por exemplo, na região de Três Lagoas, ali, que é a sua área de residência, né? Claro, um vereador... Sim, 42 anos. Ele atua na cidade inteira, um vereador, mas ele tem ali o seu... Sim. Bairro, a região ali, onde ele conhece alguns dos problemas. Ali na região de Três Lagoas existe, inclusive, um déficit com relação à saúde. A gente acompanha aí frequentes queixas até dos moradores quanto às unidades de saúde ali distribuídas no bairro. Sim, isso aí não é só Três Lagoas, né? Não é só Foz do Iguaçu. Essa crise, essa deficiência da saúde é no Brasil inteiro. Nós não teríamos nós em primeiro lugar no Brasil. Nós devemos estar muito acima de... Tem outros lugares muito, muito mais agravantes, nós sabemos, né? E não podemos cobrar muito. Cobrar sim. A saúde é a pasta mais cobrada, é a saúde. Entendeu? O secretário de saúde eu acho que é o cargo que acho que ninguém quer assumir. Quando assume já tremendo. Nós tivemos a Inês ali, que ficou nessa gestão dela uns tempos na saúde. E ela, minha parceira de vizinha de cadeira, então a gente está conversando sobre saúde, informações que a gente tem que passar para as pessoas que vêm nos pedir informações sobre por que o médico não veio, por que o atendimento está ruim, porque... Então, a saúde é a secretária mais cobrada da saúde. Então, eu no meu bairro tem, sim. Inclusive, sábado nós tivemos reunião lá com o prefeito, né? O prefeito foi lá para expor uma praça que vai ser feita em Três Lagoas, inclusive são duas praças que vai ser feita, né? Que já está para ser reiniciada essas obras. E a reunião não tinha a ver nada com saúde, mas foi abordado. Foi o prefeito ali e o pessoal já começa. Ah, o posto está assim, assim. Ele não está comentando com o meu assessor aqui. Então, a cobrança da saúde é muito alta. E você sabe que a saúde é um carro-chefe da nossa vida, é a saúde. Porque você tendo saúde, o município, você não vai usar o paciente, não vai usar lá o remédio, não vai usar o médico, a enfermaria, não vai usar a UTI. Então, a saúde é o que tem que andar bem. Mas, infelizmente, sempre é difícil, todo mundo está contente. Agora, com relação a Três Lagoas, né, até vamos destacar aqui que nesse final de semana agora, né, houve ali a apresentação do projeto de revitalização da Praça Central ali do bairro Três Lagoas. Sim. Esse é um dos pontos até que a comunidade cobra, porque é um espaço grande, um espaço que poderia até estar sendo melhor aproveitado hoje em dia, né? Três Lagoas... É como todo até inclusive a gente está buscando algumas informações fora de outras praças fora, né? Inclusive tem aqui, mandei para a gente. Essa que foi apresentada, esse projeto sábado lá, já foi feito um projeto, mas achamos por bem fazer mais outros, né? Alguma coisa que foi colocada no projeto, vamos ver se nós conseguimos tirar e colocar outros, que o pessoal vez. Porque eu digo para você o seguinte. A população que tem que participar de tudo o que é feito. Tem que dizer o que é que quer na praça. Não adianta você, vereador, falar eu quero isso, mas se a população não quer. Eu sou sozinho. Até mesmo porque eu estou lá por causa que eles me colocaram. Hoje eu estou com os votos de toda a nossa coligação, né? Então eu carrego eles. Entendeu? Não é só meus 450 votos. Entendeu? E nós temos em Três Lagoas, nós temos 20 e poucos mil eleitores. Daí, e eles votaram. Votaram no prefeito, votaram em mim, votaram nos vereadores. Então nós temos que fazer aquilo que também a população está em acordo. Nós temos um exemplo, há 3 anos atrás, na região São Reni foi começar a fazer uma pista de skate na praça, lá é o povo. Agiram e agiram mesmo, e o prefeito teve que retrair. A empresa que começou a fazer a praça teve que voltou a estaca zero. Até mesmo até hoje, entrei nesse assunto ontem na Câmara e também lá em Três Lagoas, que até hoje ninguém sabe quem pagou aquilo lá, porque foi começado por o prefeito nas escuras, feito esse projeto e começou a fazer, e a população não deixou. Teve custo, porque aquela empresa teve quebra de contrato, mas não foi explicado. Para mim, eu não estava na época, não estava na Câmara, né? Mas pelo que eu vi no jornal, parece que não vi nada quem foi que pagou aquilo lá, mas pagamos. Então, não podemos errar uma vez, mas duas não podemos errar. Então agora, o prefeito está em acordo, nós fazer outra reunião e com o povo, mais gente agrupada nesse aí, vai fazer uma reunião, eu lá com o pessoal dali, no momento, né? E depois, quando o prefeito vir, já está tudo mais organizado para falar, não, o pessoal quer isso, e fazer a praça. Pois é, e realmente, né, até chamar sempre por essa participação popular, porque, sim. Enfim, o vereador aqui em Foz do Iguaçu, nós temos 15 vereadores, o vereador é um representante da população, mas a população também precisa estar acompanhando de perto esse trabalho, né? Outra coisa também que eu vou passar para você, acho que nós estamos aqui para conversar e explicar à população como funciona, né? Achei por bem também falando com o presidente da Câmara, ele achou por bem, os vereadores. A partir de hoje, nós vamos ter, toda quarta-feira, um secretário na nossa sala de reuniões lá, explicando a situação da sua secretaria. Entendeu? Porque isso é bom para nós, vereador, e para o prefeito, melhor ainda. Porque muitas coisas vem e cobra o prefeito, mas o prefeito não está nem sabendo o que está acontecendo. Você entende como é que é? É igual no meu caso. Eu tenho que ter uma equipe de assessor preparada para que eu possa andar bem. Se eu não tiver uma equipe preparada, eu não vou andar bem. Porque eu dependo deles. E assim me assessorar. Até eu falei, as 6 horas de trabalho na Câmara Vereadora é exclusivamente ao vereador. E fora também. Se alguém não tem mais compromisso, não. Nós temos compromisso de 24 horas por dia, os assessores e o vereador. Eu não poder me omitir em nada. E outra, essas reuniões é porque nós vamos saber. Hoje vai ser o secretário da Cultura. Né? Da Fundação Cultural, né? Fundação Cultural vai estar lá hoje. Da Fartal. Pensa quando da Fartal. E, se consecutivamente, todas as quarta-feiras. Depois vai vir da Agricultura, da Saúde. Já, da Saúde, já é próximo. Eu pedi isso aí por quê? Porque quando você sai na rua, que você ser abordado sobre o turismo de Foz do Iguaçu, fala, não, o turismo funciona assim, assim. É por aí que anda, por lá que se sai, por aqui que vem. Precisamos investir e até onde foi comentado, eu comentei lá com nossas reuniões. Nós temos que divulgar muito mais nosso turismo de Foz do Iguaçu. Nós estamos perdendo para... Quando nós chegamos a perder para estados aí que não tem estrutura, praticamente, que não estrutura da natureza, quando nós temos catarata, nós temos aqui Itaipu, que não é da natureza, mas é uma, praticamente quase uma natureza, que é muito bonito, muito bem feito. E mais, nós temos aqui Argentina, Paraguai. Então, o Brasil, quem não conhece o Brasil, Foz do Iguaçu, quem não conhece Foz do Iguaçu visualmente, mas conhece pela mídia, pela televisão, pelo mundo inteiro. Então, é praticamente pouco divulgado. Você vê uma visita de 1 milhão e pouco de passageiros no aeroporto por ano aí, para uma cidade, para o porto que tem as três fronteiras. Mais, né? Então, eu estive em São Paulo agora, semana passada, estava lá no shopping lá, e vendo a divulgação do turismo do nosso aqui fora, Fortaleza. Lá para cima, e praticamente falando um pouco de Foz do Iguaçu. E aí você vem, até mesmo você vem de avião, você passa para cima ali da Itaipu, e você vê que coisa mais linda, aquele espelho d'água, inclusive passei na hora do meio-dia ali, aquela coisa fantástica. E não é divulgado, então vamos divulgar. A Itaipu está investindo muito aqui no poder público aqui em Foz do Iguaçu, ela abriu as portas, entendeu? Está sendo um parceiro muito forte do município mesmo. Eu tenho acompanhado várias reuniões aí, e eles não estão tendo dó de gastar com Foz do Iguaçu. Então vamos aproveitar isso aí, reunir. Até falei, uma reunião as prefeituras de Foz do Iguaçu, Argentina, Paraguai, fazer um tipo de um vamos ajudar em divulgação, em preço, os hotéis, fazer um bloco de união e inverter isso aí em mídia para fora e mostrar nossa cidade e que o povo vem para cá, que tem entradas mais baratas nos parques nacionais, os hotéis também com atrativo e que chama. Vamos chamar. Isso aí está faltando divulgação e incentivar que o povo venha para Foz do Iguaçu. E que não, eu acho que não está tendo muito isso aí. Acho que não está tendo mesmo. Eu moro 42 anos em Foz do Iguaçu e moro 47 aqui na região, aqui em Três Lagoas, 42, mais 5 em Alvorada, antiga Alvorada do Iguaçu, antiga, que hoje está debaixo d'água, morei ali 5 anos, entendeu? Então a gente conhece Foz do Iguaçu e sabe que aqui é uma fonte de riquezas naturais e que nós precisamos usufruir disso aí, e o povo que vem visitar Foz do Iguaçu também. E olha, daqui a pouquinho nós vamos receber aqui também na nossa bancada, na RCI, o presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Rogério Quadros. Hoje vamos falar bastante aí sobre o trabalho dos vereadores aqui na nossa cidade. E eu agradeço aqui a participação nesta manhã do vereador João Sabino dos Santos. Primeira participação na primeira entrevista aqui na RCI. Vereador, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição, precisando da gente aí para vir expor aquilo que o vereador tem que expor à população de Foz do Iguaçu. João Sabino está pronto para isso. E no momento, naquilo mais aperfeiçoamento nos trabalhos, a gente vai procurando cada vez. Eu sou um aluno ainda de poucos dias de aula, mas graças a Deus me dá sabedoria divina e força, porque nós também temos nossas vitórias, mas também temos nossas derrotas, temos nossas... ninguém é perfeito, sempre tem as falhas nossas, mas vamos procurando corrigir. Estaremos prontos para vencer a luta e a batalha e dar o melhor para o nosso município.